8-4, decolado às 3.000, está em controle 120, 208.1. 208, pegaram, muito bem. Linha 217, decolada 39, chame controle 1208. 1208, 6227. vai ser autorizado a olhar uma questão já. Linha 20, sol 42, libera a direita, chama Salino, 21, vítima 1. tivesse 1-3-0 graus 7 mais, e como o ônibus trabalhando na lateral direita da pista 1-7. Tango Romeu, Tango Alo 50, libera a Deus nessa parte de finalista. Região 07, obrigado final, aposto na pista que tiver autorização de fundo, agiliza. Essa parte na curta final da, do GAF, 28 da final do ano 7. O chama isso da ONU 7, que eu vou chamar na final da ONU. Autorizado, LR 410, o vento 210 graus, meu vizinho. Região 07, ponto de cima, parte de Israel, vento 210 graus, meu vizinho, mais. Pode ser o sol do Sound wagon, W0G2012. Thank you. boa tarde, mantém a posição no posto espera da 10. Rádio 4423, informe que após o pai, de sua solicitação no controle, ela vai ter show até 2000. 3, decolado ao 06, contemplou até 2000 e chama o controle 1-2-0, 28, um fogo. Contemplou até 2000, depois chama o controle 208 azul, 4423. Linha 355, boa tarde, autorizada, né? Irmã, tudo que estamos vendo. Linha 355, declarado 210, estamos com 210, estamos 8 mesmo. 208, controle, grato, boa tarde. 3, 6, always in the top to the dead end gate, the show is starting, you're going to be strong. Thank you. Guajão, no 7, à esquerda, Guajão. Guajão 06, do Flávio 230, chama controle 120, pessoal. Bem. passagem autorizada, né, irmã? Tem certeza. Dispatch, control 120-08. On to the display, mission control, Giant 3-1, have a great day. Hotel Romeo Wolf de Coragem por Porto Risco da EMA. O vento aerônimo no meio zero graus, meio de nós, só posso ficar no céu. Matraço, vem por causa do Wolf. Prossiga até o Israel de Sapão e como o tráfego cruzando o eixo da 1-0 a 500 pés, 30 anos do litoral.